área 126, décimo alto, zero. Recebido, linha zero, boa. A linha 781 está presente no trem elétrico. Microfone voar com o quê? É elétrico. Árvore voa elétrico, é isso? Está presente, autorizado direto, elétrico. Está presente, voa elétrico, a linha 2781. 358, está autorizado o final do procedimento elétrico, se eu chamo 0 para 2, não sai. Altímetro no 0, no 1, no reporte estabilizado. Trabalho estabilizado, está 3258, obrigado. Vamos chamar agora o centro Recife 1-2-2-7-8 ao térmico 1-2-6-0. 2758, obrigado. São 3858, torre 118, décima 9. 2895, boa. Salvador, são 3258, estabilizado, ILS X6. 258, que é legal no 01, reporte o externo baixado e travado. Bota aí, 3858. Boa noite, voo 1168, formação Quebec. Salvador, acima de identificação, desça. E a chegada na área para o nível 050, né? Chegada na área, ajuste o altímetro no 01. Enviar 050 na chegada na área, pois a pura de Duna, o voo 1168. Se quiser, direto em CAP. Direto em CAP, voo 1168. Travado, está 3850, avistando. Ligado pouso no 0, vento 090 graus no 09. Livre pouso, está 3850. Direita, 1, 2, 1, no sinal 1. 3850, ele pronto. solo Salvador, tá 3858, Libro. Boa noite, tá 3858, taxa autorizado via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3858. 1168 está autorizado, final do procedimento LSX-1-0, vista para 2, meu pai, voltímetro 1-0-1-2. Autorizado, estou aí, da 1-0, desce 2.012, ajuste o voo, 1-1-1-8. Boa noite, aqui na identificação, deixa eu ver chegar na Mari. Está no nível 050, ajuste o altímetro no 012. Série 12, desce via Mari, até 050, voo no 090. Voo 1168, altímetro agora 1012. Série 12, voo 1168. Motor de voo 1168. Seu voo 1168, então o FAP 01 tá lhe chamando. Ele não tá recebendo, poderia fazer a ponte? Ah, se o Força Aérea 01 não tem mais conta do voo 1168. Decolou de Aratu para Ondina, mantendo 1.010. Está recebendo, mantendo 1.010, altímetro 1.012. Ato novamente com controle em 1.010, está pela ponte do 1.010. Área está estabilizado no X-ray da 10, no nome 8. Espera 01, como recebe o controle? Espera 01, mantenha a condição vai. Alfa 012, reporte sinal para pouso, é um dia autorizado para dormir, é do para um dia. Alfa, meu modo Charlie, espera 01, poderia confirmar o pouso? Meia hoje na escuta da torre? Controle. Meia 168 na escuta da torre? Controle, pode confirmar a frequência da torre, pegou o 168? 118 decimal 95. 1895, o 9-6. Utilizado com 10, vento 090 graus, 109. Teve pouso na 10, gol na 68 no solo, 04, direita, 1219. Direita, 1219, 1968. Controle, boa noite, gol, 1968. Canais com 1968, pede-se autorizando via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, gol, 1968. 1096, positivo, está autorizado o Max Feita 10, descido descendo para 2010? Positivo, está ali, 1012, não sei. Positivo, 2010, 1012, no 1096. Olha 01 no controle. Vai chamar. para o meu controle. Controle da rotatória, autêntico controlador 1012, acione código transponder 02-12. Confirma a altitude, está mantendo a retransformação do seu modo chá. Então, número 3, autêntico controlador 1012, o controle 8506, reporte rotatória. Dessa via chegada, mare para o nível 050, ajuste o altímetro 1012. Desce vista 50.012, alguma chance a gente vai direto SAP para 362? Autorizado direto SAP para 362. Direto SAP 362. Na final da 1-7, falando para girar base para 1-0, na série do 506. Alfa e Juliette funcionando. Alfa e Juliette para nós, vou 1-0. Não, não, não, não, não. Pesado, gera base, reporte final 1-0, procede 506. Reportará. Tá frio? Aéreo 506, autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, mais baixo. Pouso 506. Livrará na faixa militar? Assuma que vai livrar no hotel direto faixa militar. Deixa autorizado livrar no hotel e forte no solo controlado na faixa militar 506. O comandante é o 1973 da Gol, autorização Galeão Frente da Quebec. Frente, Gol 1973, agora é Gol. Thank you. 3973, Galinha autorizado, 360, no nível da cordão na zero, curva direita. Perfeito de saída da El, Leda após voa Irume. Irume acerta até November 857, prossegue após conforme rota 5075 no transponder 119-8, controle. Entendeu? É 3-0 com o camarada de Mato Grosso. Da Santa, em 2018. Você fala da 1-0, que é a sua clínica na Gael, nem da Santa, com o camarada de 0, só para o segundo, em 9-8, com o 1-9-7. Descida para 2100 do San 3002. Direto para 2100, San 3-3-0 para Confins. Superou 9973, autorizado Confins, 360. Decolagem 90, curva direita, perfil de saída Álvaro Alessa. Intercepta Brasil 21, prossegue conforme após. 5101 no transponder. 119-8 contra. Confins 360, decolagem 90 direita, Álvaro Alessa. Pesolo 21, 5101, transponder, 0983, obrigado. Correto, para pronto. Tomara. Prova do gol 2043, informação que é dentro da autorização Guarulhos, então é isso. 0463, Guarulhos autorizado, 360, decolagem 10, curva direita, perfil de saída da Elida Mótilo. Recepta todo 1-0, o apoio está batendo. Tango Bravo Air, posiciona 5061, 1980, controle. Autorizado Guarulhos 360, da cola da 1-0, curva direita na saída da El, 30, Mótigo. intercepta a Peruíbe. 1-0, acessar o Pacé e aciona o código 5061 no controle 119-8, voo 2043. Confirmar apenas a posição da Eule da Norte, viu? Mike, Oscar, Tango, Vitoral, Ferrovia, Peso 1-0. Da Eulida Motiva e a Pesulu 1-0 do Rio Bom, 3-0-4. Estamos prontos, pessoal. Boa noite, Otan 3662, está estabilizando a NSX aí, pista 1-0. Otan 3662, autorizado pouso pista 1-0, vento 090 graus, no 2 nós. Livre pouso na pista 1-0, Otan 3662, 1012, confirmando? 1-0-2. Gracias.